terminal no zero, baixado e travado. 3663, além autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso, 1.0. Autorizado para Guarulhos, nível 340, aperto 16, pista 10, decola com curva direita, série da El Leda, Fort Bridge, controle 208, transpone 5062. Portão 7, chama pronto, 3179. Chama pronto, 3179. Rola, PZ. Mantenha o Vitor Chapéu. Papá, mais Juliette Romeu, sem interferir com o eixo da colagem da 35. Livre aproximação para a Bata, vento 150 graus, 109. Autorizado o pouso na Bata, reportará um solo controlado sem interferir com a com eixo de decolagem da 35, Mike Let Romeu. Teletel informa helicóptero aproximando para Bata sem interferir com o eixo de decolagem. Vento 140 graus, 089, autorizado a colapso 35. Azul 4298, desce para 2000, esquema Gama 018, autorizado sinal de essa porta estabilizada. 2018, autorizado Azul 4298. Aproximação, informa ali que está livre. 3663, solo 08, direita solo 219. Direita 219, porta 3163. Goma 922, desce para 3000, país, que é na Gama 08. 3000, 08, 96. Salvador, Goma 605, informação, Pedro. Goma 605, do estado no vídeo voo 050, chegada a Bonfi. 050, bom, 605. 2-2-3, autorizado, pouso na 1-0. Charlie Hotel, decolou 09, controle 120, desce na 8. Chamar o controle 208. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vigo Charatão. Papatango, Vitor Charlie Hotel, contato Rabasso, da 100, sai da Momo. Sai da Momo, subindo pra 100, tá livre, Vitor, da restrição, Charatão? Mantenha, Vitor Charlie Hotel. Decolada a pista 97, com primeira curva direita, ingressando no corredor Axé, 1000 pés restrito, aguardando a ascensão do controle. Chama em 128 o controle e aciona 5053, o Vitor Chá. Meta 186, ataque de decolagem, Vitor Chá, alemão. Trabalhador, Oceania 6285? Possível. Se possível, já tem o plano, está pronto para a cópia? Sim, está um pouco cedo, não tenho ainda, mas quando chegar eu já copio o 6285. Negativo, tu terias a provável saída, então Brasília 640, negativo RNAV. Já livre assinar a contax. Da Juliette. 663, ingresso à sua esquerda, portão 5. Portão 5, obrigado. Fala, Oceania 625, não? 625, provável é Argol. Argol. Telef. 6251, não, prossiga. Solicitar mais uma gentileza, senhor. A gente precisa fazer um teste de motor na cabeceira 28. Ou 17, que for melhor pro senhor. É taxiando meios próprios. Cabeceira 28, eu acredito que não tenha o condições. Pode, o senhor pode prosseguir até o ponto de estrada Golf e fazer o cheque, aqui. Okay? Qual o senhor prefere? O ponto de estrada Golf e ali o próximo ali, a cabeceira 35. Não, seria na Golf mesmo o cheque. E aí depois após o término do cheque a gente faz o backtrack livre na Fox. Pode pegar. Serão 9173, vento 140 graus, 10 nós, autorizado a colar, disco 0. F40 com 10, autorizado, federal. Chegada Mari. 060, chegada Mari, 632. Vitor Charlie Hotel, autorizado nível de voo no 00. Conforme estimado para pouso. Autorizado final, reporte com o final no 7, em número 7, 2, 3. 651, não é o solo? Na escuta para chegar. A Infrared está ciente do teste de motores? Afirmativo, a manutenção vai entrar em contato com ele. Autorizado final, 6285. 625. No localizador azul 4298. Azul 4298, completo sinal de Sama Torre, 118 decimal 6. 186, 4298. Metro Charlie está autorizado decolar, pista no 7, metro 140 graus, 109. Já acordando que a equipe de solo, após o passaredo, a retaguarda está livre. Após o passaredo, livre em coordenação com o solo 3179. Passaredo, remota 14. 14, no 234, obrigado. Solo Hotel, Castelo Fontes, o Meida presente, solicita o nível 105, voa direto, barra, 1314, nossa radial saída. Qual foi o chamou controle? Papatango, Victor Charlie Hotel, cancela o plano instrumento, solicita o nível 105, nossa radial saída será 314. Gente, o plano de voo modificado Juno 114, submantém a nível de voo 105, Victor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Controle Salvador, muito bom dia, federal 99673, cruza 4000, em ascensão 3620, na proa de Gael. Federal 99773, contato radar, sobre 360, saída da El. É, 73. Legal, bom dia, senhor. Nome é 362, você para o nível de voo 050. 050, 632. Controle, papai, meu direto, Charlie, decolorando 7 na sua escuta. 5053 acionado. Pilote Victor Charlie, mantém as condições visuais, corredor SE, NH1018. Teste nos corredores, mil pés axé, Pilote Victor Charlie. Federal 9973, pode valer, senhor? Confirme. Federal 9973, pode valer, senhor? Autorizado, Federal 9973. Obrigado, Romeral, fica achando com o número 2 para a pouso de Salvador na pista 17. Informarei eixo da 17 livre. Seguinte, está interceptando o eixo da 17, visual com o tráfego na final 10, ainda 90 Alfa. Sinal 2, correção, gol 1922, completo sinal, chama torre 118, decimal 6. Isso aí também é boa. Peraí, Salvador, boa, 1922, no localizador. Sinal 22, é porta externa, 3 checados. Vai chamar externo. Exato, sinal ILS, é porta estabilizada. 2018, informar estabilizado, ILS, no 605. Autorizado por 17, linha no Lindar Alfa. Salvador, eu fui dar uma nova na Seria possível fazer uma proa de print, está presente? Aguarde, federal 9973. Direita solo, 219-1929. Turn left, your direct one position, clear. Descent 060, trip 5217, Lima information. Obrigado. Tá, 3859, mantém o nível de voo 190, voo na proa de Alagoinhas para a chegada Bonfim. Mantendo 190, proa Alagoinhas, chegada Bonfim. Informação, Lima. Juliette Vitor Charles, informe chamado para pouso. Onda 203, informado. Foi ideal, Juliette Vitor Charles. Essa é que eu tô aqui, a 272. Sente autorizado extensão para 1500 pés. Correção, nível de voo 105, QNH 1018. Livre ascensão a 105, Papa 1 Juliette Vitor Charles. Salvador, assinar minha 285. Prossiga. Aceito 0 para cópia. Gente, o plano não chegou no meu sistema ainda, 6225. E aguardo 6225. Traga. Então, 3179 com 202 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Galeão para o táxi. Militar, simpático principal, Indy Alpha, ponto de espera 18612, é o ajuste 9083179, boa viagem. Para o ponto de espera, pista 03179. O 4298, observe a aeronave da TAM que vai sair do pátio, a próxima segue Juliette, portão 8. Aguarde descida. Vai observar o TAM, sua esquerda saindo do pátio, após prossegue Juliette, portão 8. Ok, TAM para o portão 8 após, 4, 2, 9, 8. Os dois, solo instrução, direita solo, 219. Direita 219, 9, 2. Paraná 362, vetoração para sinal de oeste, curva direita para o 050. Direita 050, 6312. Salvador, boa, vou lá para o 325. 2-2, táxi via Alfa, reposta de São Juliette. Alfa, reposta de São Juliette, na 3-2. 4-3-8-5-9, desça para o nível de voo 070, redução para 2509. Descendo para o 070, redução 2509. Pronto para decolar, 3179. 3179, autorizado a alinhar e manter, cancela no zero. Alinhar e manter, pista no zero, 3179. Sim, sim, Juliette, Vitor Charlie. Meu nome é 362, desce para 2003, que é na gama 018, autorizado sinal e essa parte estabilizada. É, podia confirmar, 6312? Desce para 2003, que é na gama 018, autorizado sinal e essa parte estabilizada. Hoje o nome é 362. 2000 pés, 2018, repórter estabilizado, 6312. Autorizado decolar, 210, 3179. Eu tenho 2545. 2085-2545, vídeo Anatel. 35267, desce para 4000 pés, que é na gama 08. Hotel Street 10, Nate Street 52. Estabilizado, ano 605. Ano 605, completo final, semi-torre, 118, decimal 6. 86. Salvador, bom dia, tanto 3304 com informação Lima, mantendo nível 200 na rua 255. 3304, acima identificação, desça para o nível de voo 080, da presente voo Bonfi, redução para 250 mais. Mantendo 2509, desce 080 na rua de Bonfi, 3304. Voo no 605, final, passado travado, visual. 605, São Marek de Olívio. Aguarda. Sabe? Number 235217. Roger, if possible, request Tuna position. Please. Direct to Tuna position, 5217, thank you. Na 922, ingresso à sua esquerda, portão 612. Entenda 612. Na 905, vento 160 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no zero. Tive pouso no zero, no 605. 211, com a informação Lima para o Rio de Janeiro. 3-1-1, seguinte para o Galeão, ajuste no 08, só um instante. 6225 é o solo voltando. Prossiga. O plano foi para que horas, comandante? Para Brasília. 02 da próxima. 02 da próxima. 9, decolado, cruza 2000, Gael, Lenda, frente. Então, 3179, contato radar, suba ao 340, saída da EL. 340, na EL. Então, 3859, despare nível de voo 050. Para o 050, 3859. Então, 3304, despare nível de voo 060. 060, já sei que 304. 7526 com a Lima. Objeto 5826, despegue no vídeo voo 070, chegada Mare, redução para 250 mais. 070 na Mare, reduzindo 250, 5826. Beatriz, 1-2, Salvador, minha mais uma vez, o Oceané 61. Tá pronto para a Copa, 62-1? Salvador Galeão, nível 360, na rota pelo 10, pistão 0, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 120-8, transponder 5075, o Oceané 62-1. No 605, som 27, direita, solo, 121, versão 9. O Oceano 1, 2, 7, 5, 8, 5, 0, 7, 5, 8, 5, 0, 2, totalmente pronto para o check-up. 2-1 autorizado, puxando 2, chame o Tati. Camarão de Fantástico. Aí, Marcelo, Salvador, muito bom dia, agora 605. 605, táxi via Alfa, reposta em 328. Alfa, reposta em 328, agora 605. Salvador, para falar de direto, já tem possibilidade de manter o 085? Autorizado, Juliette Vita Charlie. Está mantendo 085, por direto, já. Se não é depois, permanece. Thanks. Então, 3859, desce para 2003, que negar no 019, autorizado sinal eletro, porta estabilizado. Para 2000, ajustado no 019, reportagem estabilizado, circular. Paulo Salvador, bom dia, Trip 5345 para a cópia para a Vitória, sentido Lima. Trip, vale a cópia, o ajuste no 09. Guardando a saída prevista? Na El. Graças. Direito no 2, solo 30, direita solo no 219. Direito 219, 63 no 2. Stabilizing localizer trip 5217. Trip 5217, complete final contact power, frequency 1-6-6. 1-8-6, take solo. Salvador, bom dia, Xalé, 63. 2, 7, via Alfa, reposta em seu Juliette. Alfa, reposta em seu Juliette. Foi pegando aí, sabe? 3, 5, 2, 1, 7, wind 1, 2, 1, 5, 0 degrees, 3, 8, 9, clear to land 1, 0. 7582,6, desça para o nível de voo 050, redução para 2,10 mais. 050, reduz mais ainda, 5826. Juliette, Victor Charlie, Sami Recife, 12685, ao termo, correção, 1288, ao termo, 1260. Aterna 1260, Juliette, Victor Charlie. Táxi Ocean, 6211, POB 92, autonomia 340, alterna com ficha. 6211, beleza, táxi direita, ponto de espera 18619. 19, direita, obrigado. Salvador, bom dia novamente, o Ocean 625. 605, ingresso à sua esquerda, portão 4. 605, portão 04. 6251, prossiga. É, solicitar pushback de acionamento na remoto 3 para teste de motor na Golf. Só um instante para iniciar, 6251. Na sua escuta. 6312, segue o gol portão 10. Pega na nave da Gol pro portão 10, 6312. Mike Quebec, número 3 para a Copa, só um instante. Para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reduz a velocidade para 1,80 mais. 2000 pés, 1,80 mais, na 3304. Crítico 9, continua a aproximação, informarei que está livre. Guardado que está livre. Crítico 217, solo 34, direita, solo na usina 19. 218, triplo 5, imagina, 219. 219. A linha decola separada, 6211? A linha decola separada, 6211. Atualizado, linha decola pista 0,2160, graus 109, 6211. Linha decola separada, 6211. Controlagem da pista 10, curva à esquerda, transponder 5121. O controle 1208, Xenar 6225. Saída Momo, transição Nitsa. Nitsa. Chame pronto, portão 1, 6225. Câmara pronto, Momo Nitsa, o Xenar 6285. Livrou, triplo 5217. Esquerda, pátio 3, triplo 600. Triplo 5345 para a cópia. Prossiga, triplo 5345, mais curto. Salvador Vitória, nível 380, pesolou 44. Pistão a zero, curva direita, saída da Leda Eudes. Controle 120,8 e o transponder é 5077. Vitória, Perturbo 44, decola da 10, com curva direita, saída Zael, Leda, 5077, o transponder, e confirma o controle? Controle 120,8. 1208, graças, está pronto para o pushback e acionamento, na posição 3.